Bebê Ninja Produções, Anis, aristocracia natural, idiosincrática sublime, Djama Gautama Beats, RJ Boa. Melhor hoje irmã sua mina. O time Baby Ninja tá na cena. Vocês não vão querer problemas. Um puff no skunk e elas já estão no esquema. Improviso no ouvido, arrepio, elegância extrema. Melhor hoje irmã sua mina. O time Baby Ninja tá na cena. Vocês não vão querer problemas. Um puff no skunk e elas já estão no esquema. Improviso no ouvido, arrepio, elegância extrema. Meu parceiro bonde cativa afeto natural das minas. Em cada esquina gorilas vendem coca com nonas. Rockaware, Mecca Academics, Timberland, acessórios da Nike, pele. O Kila fecha a porta, Xarapova ou a Gisele Bündchen. Um cabernet pra receber você no templo. Momentos de qualidade só encontrar comigo mesmo. Velejo pro desapego, yoga, viajar pra campos estrangeiros. Dá um trato fino em você, proporcionando assistência em cada demanda. Fui dar mais bandas com a madame, comprar Alex Wang, Fendi, Dolce & Gabbana. Tomar corona, iluminar Joana contigo em Barcelona. Melhor hoje irmã sua mina. O time Baby Ninja tá na cena. Vocês não vão querer problemas. Um puff no skunk e elas já estão no esquema. Improviso no ouvido, arrepio, elegância extrema. Melhor hoje irmã sua mina. O time Baby Ninja tá na cena. Vocês não vão querer problemas. Um puff no skunk e elas já estão no esquema. Improviso no ouvido, arrepio, elegância extrema. Melhor hoje irmã sua mina. O time Baby Ninja tá na cena. Vocês não vão querer problemas. Um puff no skunk e elas já estão no esquema. Improviso no ouvido, arrepio, elegância.